Salvador, muito bom dia, para 3399, para Guarulhos. Informação em curso hotel, Guarulhos, eu tenho nível 340 já aprovado, já está pronto para cópia. Ok, 3 Delta 628, pronto para cópia. Então 3399 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero. Transponder 5414, a frequência do controle Salvador 120.8, da 3399. Curso a 3399, atrasa 340 para Guarulhos, via 3110, decola da 10. Sambo 1, Motiva 5414, transponder, controle 108, box 9, da 3399. 3399, negativo, Sambo 1, Motiva, Sambo 1, transição Motiva. Afirmo, Sambo 1, Leda Motiva, da 3399. Correto, protegimento da 3399, portão 9, chame pronto para pushback, acionamento. Chamarei, da 3399, obrigado. Chamei taxi, 3399. Chamarei pista 10, 3399. E bom dia, Oceaner 6075, informação hotel, autorização São Paulo. 075, bom dia, hotel confere, São Paulo, tenho 360 aprovado, pronto, cobre. Prossiga. Oceaner 6075, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero. Transponder 5417, frequência do controle Salvador em 120.8, Oceaner 6075. Sanvo 360 para São Paulo, via rota do plano de voo. Sanvo 1, Motiva. Decolada 10. 4 no 7 no transponder, 208 controle, 075 no portão 1. Negativo, Sanvo 1, Motiva, saída Sanvo 1, transição Motiva, Oceaner 6075. Sanvo 1, transição Motiva. Correto, protegimento, Oceaner 6075, portão 1, chame pronto para o pushback, saneamento. Câmara pronta. POB 171, alterno Galeão com 4 e 10 autonomia. 171, 4 e 10 Galeão, copiado, até 3399, táxi aprovado via Fátima Principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, até 3399. Vamos ao táxi, Fátima Principal, Índia, ponto de espera da 10, portaria pronto, ponto de espera da 10 e 1015, 03399. Pronto. 399 autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento de 1,50 graus com 1,612 de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10 para 3. Então 3399 e 15. 399, decolado ao 58, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, obrigado, bom domingo, tá 3399. Salvador, muito boa noite, tá 3398-1507. 3399, boa noite, contato Roberto, saída São Vuno, no vídeo voo 340, autorizado direto Leda. Autorizado Leda, tá 3399-340. Salvador, bom dia, na escuta do gol no 961. Salvador, bom dia, gol 961 para a autorização. Traço bastante de informação, hotel Gate para o Galeão. 961, bom dia, hotel, confere, Galeão, tem um 360 já aprovado, pronto, cópia. Pronto para a cópia, gol 961. Gol 961, 461, autorizado para Sierra Bravo Golfo Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5420, frequência do controle Salvador em 120.8, Golo 961. Autorizado nível 360 para Serra Bravo Golfo Lima, de acordo com o plano do voo, perto do 44, saída Sanvo 1, transição Doclo, decolando da 10, transponder 5420, controle 120.8, Golo 961. Correto, contingimento Golo 961, portão 5, chame pronto para o pushback e acionamento. Golo 961 pronto para pushback e acionamento. No 5 livre, chame táxi Golo 961. Chama lá para o táxi Golo 961, obrigado. Estacionamento Ocean Air 6075, posição 1. 1, inicia correção autorizada, chame táxi, Ocean Air 6075. Localizado, chama na táxi, 6075. M251, informação até o confere, Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado, pronto, quadro. Pronto, quadro. M251, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Mote, com a pista em uso 10, transponder 5422, frequência do controle Salvador em 120.8, M251. Correto, cotejamento, Oceano 6251, portão 3, chame pronto para o pushback e acionamento. Para o Tatsu, eu chamo 0105, 125 a bordo, 4h35, Alterna Galeão. 125, 4h35, Sierra Bravo Golf Lima. Copiado, Oceano 0075, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 015. Chame pronto para decolagem no posto de espera da pista no 0, o Oceano 0075. Afirmo, direita, ponto de espera, chamará pronto no 095, 6075. Salvador, eu vou 96 no seu site, POB, eu não sei de quem, eu tenho aqui a 6 horas, troca na casa. 176, 13h30, Campinas. Copiado com 961, no táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 05. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, com 961. Pista no táxi, ponto de espera 0. Hoje é 6075, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. O vento é de 1,70 graus com 1,3 nós, que é legal no 0,05. Estou na decolagem no 0, Oxa 6075. Autorizado alinhar e manter na pista no zero. Puxando M075, decolado aos 1-2, chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 308, bom. Chanel 6075. Chanel 075, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 3. Quer confirmar o nível? 360, autorizado Leda. Ok, Leda 360, obrigado, 6075. 1961, no vento 150 graus, voo 13, nós que negar no 05, autorizado a decolar, pista no 0. Tá, se tiver questionamento. Aprovado, puxa acionamento, China 6251, posição 3, chame pronto pro táxi. Aprovado, chama aí pro táxi. Se eu botei algum de vocês aí, tipo, né? Aprovado, chama pro táxi. Mano, Bruno 91, no livre decolagem, vento 150 graus, no 39. Isso, era o gol. Decolado às 1-5, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8 com voo. 208, obrigado, Gol 91. Gol 91, decolou na rampa. 91, contato radar, saída salvo, nível de voo 360. Passo 360, Gol 961, possibilidade de voar direto Lida? E boleta, Gol 6875, Recife, 2835. 2835, o táxi Oceanair 6251, com 129 a bordo, 5 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão. 129, 5 e 40, Galeão copiado, Oceanair 6251, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, Oceanair 6251. Livre aqui à direita, chamarei ponto de espera pronto, 6251. Chame centro Recife, 2835. Recife 2835, com o nome. Oceanair 251 autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento de 1,50 graus com 1,1 nós. Livre alinhar e decolador no zero, Oceanair 6251. 6251, Kenegar acabou de mandar agora no 0 no 6. No 0 no 6, obrigado. Número 251, decolado aos 24, TNH agora mudou, outra vez, 105, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Negação, 115, chama agora o controle 1208, Xené, EIA 2. Controle, bom dia, Xené 62, que mundo decolou. 6251, bom dia, contato radar, saída Salvo 1, nível 360, Veleda. Salvo 1, atenção 360, direto Leda, obrigado, Xené 62, segundo.